Fábio Torres. WT. Sela, Ministério Éfeso. O Senhor é a nossa fortaleza. Eu sei. Ele é a nossa justiça. Eu sei que a justiça virá, porque assim foi escrito, meu irmão, assim será. Eu sei que a justiça virá, ele é o verbo e a vida, o juiz que vem pra julgar. Eu sei que a justiça virá, porque assim foi escrito, meu irmão, assim será. Eu sei que a justiça virá, ele é o verbo e a vida, o juiz que vem pra julgar. Quem tem dá pra querer fazer de escravos, mano, pra desviar o mais que puder do Deus soberano. São fulanos que diziam que era por amor, mas quando apertou o dinheiro, mas não tu falou. Não dá pra servir o diabo e ao mesmo tempo a Cristo. Conheço a verdade, não dá mais pra encontrar isso. Então viram que não foi só um levantar de mão, que ninguém tava brincando aqui naquela aceitação. Antes era luta vã da minha carne contra o mundo, que já és do maligno entre palavras e insultos. Mas eu fugi contra aquilo que nunca imaginaram que eu iria um dia. Então os manos se abalaram. Par de chifres do inferno, isqueira, puxa pra trás. Mulheres peladas, malotes de grana, assim que ele faz. Do mais profundo poço de miséria nesse mundo, com os olhos vermelhos, chapéu preto e sobre tudo que faz. Baixaria quando manifesta alguém. Sai dele não, te pertence em nome de Cristo. Eu sou errado em toda história, porque arrependido de joelhos dei um grito. Tem misericórdia, Cristo, sei que os manos mesmo rindo, no fundo quando vejo enxergo lágrimas e depressões. Um vazio imenso igual eu, tormento trágico anos atrás, eu sei. Mas Cristo me resgatou da maldição da lei, que tirava no passado, hoje mando um salve claro. Não esquece da quebra, ora por nós, firmeza Fábio. Faz queimar em mim, Senhor, como amor primeiro. Sejam firmes os meus passos pra enxergar os seus preceitos, pra que eu viva em conformidade com a sua verdade. Canta rap e ser um adorador de verdade. Dai-me entendimento segundo a sua palavra, dai-me forças pra carregar minha cruz, pra que eu não caia. Eu sou humano que disse não pra tentação que veio e andou segundo a palavra do Deus tremendo. Eu sou um dos tais, vem também ser um dos tais, entendeu? E anda segundo a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu sei. Eu sei que a justiça virá, porque assim foi escrito, meu irmão, assim será. Eu sei que a justiça virá, ele é o verbo e a vida, o juiz que vem pra julgar. Eu sei que a justiça virá, porque assim foi escrito, meu irmão, assim será. Eu sei que a justiça virá, ele é o verbo e a vida, o juiz que vem pra julgar. Glorificado e exaltado seja o rei, que me livrou da morte e do peso da lei. Mas sei que ele veio pra cumprir, nunca anular. Viajando nessas fitas, eu tô ligado, tem uma pá. Na desculpa que Jesus veio pra dar liberdade, faz o que quer, se desvia da verdade. Se esquece da aliança, cancela o compromisso. De passo em passo, caminhando ao abismo, negociando o chamado em troca dos 15 minutos. Por fama e dinheiro se associa com o mundo. O sucesso não fará de mim uma prostituta. Importa que ele cresça e que eu diminua. A salvação não é comprada com real, é feita de renúncia e de luta contra o mal. Ser cristão é decisão, é andar na contramão. Só Deus na causa pra poder amenizar. É todo mundo monstro, é todo mundo pá. Uns bico quer crescer e outros quer poder. Quer fama, grana e pop e audiência pra TV. Na rua é a mãe que chora, é a filha que vai embora. Menor que com a pistola, entra na escola e apavora. Quer mudança? Pare, pense e reflita. Ser crente é ser guerreiro, linha de frente nas fitas. O mundo pra mudar depende é de você. Ramelar, carregue a sua cruz. Seu testemunho é você que conduz. É bênção, maldição, é luz ou escuridão. É a paz ou a guerra, amigo, é tu que escolhe a situação. Mas vem e pense no que eu vou falar. É só questão de tempo, essa novela vai acabar. Veja bem, é de que lado você está? Falar de Deus é fácil, eu quero ver testemunhar, rapaz. A justiça virá, porque assim foi escrito, meu irmão, assim será. Eu sei que a justiça virá, ele é o verbo e a vida, o juiz que vem pra julgar. Eu sei que a justiça virá, porque assim foi escrito, meu irmão, assim será. Eu sei que a justiça virá, ele é o verbo e a vida, o juiz que vem pra julgar. Eu sei. Eu sei.